Nosso tema de hoje é liberdade nas escolhas. Vou começar perguntando, né? Existe destino irrevogável? A gente já ouviu falar tanto de destino, né, ao longo da nossa vida. As pessoas dizem assim, quando acontece alguma coisa, principalmente trágica, era o destino dele acontecer isso. Estava no destino. Será que o destino ele é realmente irrevogável? Os acontecimentos da nossa vida, eles são imutáveis também? As coisas que acontecem, acontecem porque tem que acontecer da mesma maneira, da forma como acontecem. A gente vai se perguntando algumas coisas para buscando respostas também de dentro de nós, né? E as fatalidades, o que é uma fatalidade? A gente sabe, a palavra já diz, é fatal. Não tem volta, é inevitável. O que é fatalidade naquilo que acontece conosco? Só tem uma fatalidade, eu diria. É a morte. A morte acontece para todos, a morte física. Todos nós estamos sujeitos a ela. Mais dia, menos dia. Só que mesmo a morte, ela não é igual para todo mundo. A gente já percebeu que para alguns a morte é sofrida, é dolorida, ela é difícil, ela é arrastada. E para outros é mais fácil, pelo menos sobre o nosso olhar, né? É rápida, é acompanhada. Imagina poder desencarnar acompanhado dos seus familiares que estão ali lhe auxiliando naquele momento. Mas a morte também ela é diferente para cada um, obviamente porque a vida é diferente para cada um. Então, as escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida, elas vão traçando o nosso caminho. Muito lá atrás, bem mais velho do que nós também, disseram assim, existe o céu, existe o inferno, e existe o purgatório, uma terceira via. Nós estávamos fadados a se encaixar numa dessas alternativas. Aí uma criança morre, e para onde é que ela vai? Ah, todo mundo diz, ela vai para o céu, porque é um inocente. Mas para ir para o céu, para merecer o céu, nós precisamos fazer alguma coisa de bom. E aquela criança não teve ainda a oportunidade de fazer nada de bom. Fazer. Alegrou a família, trouxe amor, várias coisas. Mas fazer mesmo, não. Para o inferno, também não pode ir. Porque ela também não fez nada de mal para merecer aquele inferno que nos falaram. Então fica uma lacuna, fica um espaço vazio que se a gente não questiona, não raciocina, a gente não sabe onde é que as coisas vão, para onde a gente vai parar, né? A questão das escolhas, a todo momento a vida vai se apresentando para nós. A cada passo que nós vamos dando, a vida vai nos mostrando algumas situações, algumas bifurcações nessa estrada, algumas encruzilhadas, e nós vamos escolhendo para que lado nós vamos nos direcionando. Mas não são escolhas no escuro. Ah, eu vou para o lado de cá porque eu acho que deve ser. Não. Nós sabemos o que esse lado tem e o que esse lado tem. E por que nós escolhemos um ou outro? Pelas vontades que nós temos, por aquilo que nós estamos procurando, pelos nossos desejos. Então, esse lado me oferece alguma coisa, mas aquela coisa que ele me oferece não é o que eu quero, não é o que me interessa. O outro me oferece alguma coisa um pouco melhor, então, para o meu gosto, é para ali que eu vou. Quando nós fazemos uma escolha errada, dentro desse ponto de vista, nós vamos sofrer pela escolha que nós fizemos, as consequências daquilo que nós nos direcionamos. dá para dizer que, dependendo dessa escolha, portas se fecham para nós. O nosso caminho vai ficando mais difícil, mais duro, mais estreito, talvez. No outro caminho, quando nós conseguimos fazer uma escolha boa, uma escolha certa, nós colhemos felicidade. Pequenos momentos de felicidade que nós temos na nossa vida foi porque nós pendemos para o lado certo. E as portas se abrem. Quando nós falamos do lado espiritual, o lado espiritual e o lado material que nós estamos agora aqui, eles são muito parecidos. A diferença é que aqui é mais denso, né? Os nossos corpos são mais físicos, mas situações são muito parecidas. A matéria, ela nos influencia muito. A questão dos nossos desejos, nossos gostos, os nossos cinco sentidos principais, eles são para nós sentirmos o mundo, percebermos tudo que está fora de nós. São as nossas antenas. Nós nos utilizamos deles de uma forma diferente, mas para as nossas satisfações. Então, eu ouço o que eu gosto, eu falo o que eu quero, eu toco o que me dá prazer, eu olho, eu vejo a mesma coisa, aquilo que bate em mim com um encaixe, vamos dizer assim. Então, quando a gente se percebe interessado na fofoca, em falar mal, em ver coisas que nos levam para um caminho que não é bom, é um sintoma que nós temos que ver, que é uma representação minha. A matéria, ela me influencia, os sentidos são fortes, as companhias, tanto encarnadas como desencarnadas, também influenciam. A gente não vai negar que nós somos todos influenciados constantemente, mais espiritualmente do que materialmente. Porque a matéria a gente consegue ver, a gente afasta. Espiritualmente a gente acha que é ideia nossa. Não percebe que é uma grande bola de neve que nós estamos aumentando. Influenciam, mas quem determina é cada um de nós. Ceder ou resistir é parte das nossas escolhas. E nós fazemos isso toda hora, todo momento, a vida toda. Nós estamos cedendo para aquilo que nós gostamos, nós queremos, e muitas vezes nós não temos bem definido o que, que nós queremos, e por isso nós acabamos cedendo para coisas erradas. E nós resistimos quando nós já temos um grau de entendimento. Uma das grandes fontes que nos auxiliam é a educação. Através da educação a gente aprende muitas coisas. A gente aprende inclusive a respeitar, que é um fiel de uma balança importantíssima na nossa vida. Quanto mais a gente se educa, não é cultura, cultura também é importante, mas quanto mais a gente se educa, mais a gente aprende a observar os limites. A higiene, não só a higiene física, que é importante, através da evolução, nesse quesito, nós também evoluímos, mas também a higiene mental, de poder observar os nossos pensamentos e separar. Decidir se eu quero continuar dando vazão àquela ideia que é sugerida, mas que eu abrigo, que eu atraio, ou se eu quero interromper aquilo. Escolhas. A vida é feita de escolhas. E outro dia nós falávamos que nos nossos estágios de vida, pega infância, adulto e velhice. É fácil a gente observar que nos estados mais adiantados, a gente já não faz as mesmas escolhas de antes. Por quê? Porque não temos mais interesse naquelas coisas primárias, vamos dizer assim. Nós já sabemos que algumas questões, elas são diferentes. As minhas escolhas já são outras. Eu sei que isso aqui é uma ilusão. Eu não caio mais nisso. Mas algumas outras ilusões eu ainda caio. Então eu preciso não só amadurecer fisicamente, eu preciso amadurecer espiritualmente, moralmente. A moral é um grande direcionamento que nós temos, que nós damos para a nossa vida. É a diferença entre o bem e o mal. E nós vamos, através das escolhas, dos relacionamentos, quando nós nos abrimos, nos colocamos e recebemos respostas a todo momento do outro, qualquer tipo de relacionamento, nós aprendemos a fazer essa separação, essas escolhas diferentes. Isso eu já não quero mais. Nesse ponto aqui, eu me iludi e não quero mais. Eu agora quero fazer diferente. Então, a primeira coisa que eu falei foi destino. O nosso destino, a gente vai delineando ele a cada momento. É óbvio que quando nós reencarnamos, nós temos um programa de vida. Situações que vão acontecer para o nosso aprendizado. Só que essas situações, elas podem ser atenuadas ou agravadas de acordo com a nossa experiência naquele momento. Aquilo que nós estamos fazendo, aquilo pode vir com mais força ou mais leve. Até porque essa questão de força ou leveza depende muito da nossa forma de encarar, né? Então, quando a gente se prepara para um trabalho mais duro, o trabalho se torna mais leve, mais fácil de ser empreitado. Porque nós já estamos prontos e nos preparando há algum tempo para isso. Então, viver é um grande desafio, um grande aprendizado, uma grande escola. A vida é uma grande escola. Ela nos proporciona a cada momento coisas novas. A gente só precisa estar consciente, estar presente naquilo que nós estamos fazendo. Perceber essas questões todas para, de forma consciente também, fazer as nossas decisões da forma mais acertada possível. Então, que possamos cada vez mais ter esse discernimento.